dinheiro. Prometo pra você que nada vai faltar. Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra pra gente morar. Eu vou pedir pra sua mãe, vou pedir pra seu pai pra gente casar. Menina linda, por favor, casar, mas eu não vai faltar. Por favor, casar, mas eu